ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje, terça-feira, dia 29 de abril. Eu quero fazer o registro aqui, lembrando, eu falei ontem, vou lembrar mais uma vez hoje. No final da tarde, às 18h30, acontece na Universidade Federal Fluminense, na Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense em Niterói, o seminário Encontro Simpósio Drogas, UPPs e Criminalização da Pobreza, que é uma iniciativa do mandato do vereador Henrique Vieira, lá de Niterói, e que tem o apoio do Renato Cinco, vereador aqui do Rio, ambos do PSOL. E é um encontro importante, principalmente nesse momento em que a política de segurança pública baseada nas unidades de polícia pacificadora vem sofrendo questionamento tão rigoroso por parte da sociedade. Hoje é terça-feira, portanto é dia de nós tratarmos aqui no Tema Livre de questões... Eu diria até filosóficas, mas na verdade é porque o convidado principal é o psiquiatra Jorge Jaber, que é nosso companheiro, tem vindo aqui tratado de assuntos ligados ao alcoolismo, a drogas, também a psicofobia e outras questões bem interessantes, e hoje nós vamos conversar sobre ansiedade, expectativas, frustração de expectativas, ansiedades coletivas, inclusive, como as que nós passamos aqui com relação à Copa do Mundo, que está chegando, menos de 2 meses, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E para tratar dessa questão também o poeta Luiz Turiba, jornalista, companheiro nosso, amigo, também desde Brasília, que aqui lançou há pouco tempo o Que Tais, o seu poema, seu livro de poemas, pelas Sete Letras, bem interessante o livro, muito legal. Ele veio aqui, trouxe o livro para mim, eu já transformei em meu livro de cabeceira. Fico lá, em vez de ficar vendo bobagem na televisão, fico lendo o Turiba enquanto o sono não chega. Bom dia, doutor Jorge Jaber, bom dia, Luiz Turiba. Vamos dar o pontapé inicial aí com o nosso médico, para ele dizer dessa questão da ansiedade, as expectativas, não só no nível individual, mas eu queria situar isso no nível coletivo, porque nós vivemos um momento de muitas ansiedades coletivas no Brasil. Eu diria até que demandas reprimidas na sociedade geram essa ansiedade também e geram expectativas de mudanças que a gente não vê acontecerem. Como é que você vê isso? Bom dia. Bom dia, companheiros aqui, uma alegria. Luizes, bom dia, Luizes. Já é Luizes, né? E bom dia também, ouvintes. É muito agradável estar aqui com vocês. A ansiedade, ela pode ser definida como uma doença quando ela se torna extrema. E o que significa extrema? Quando ela prejudica o indivíduo na realização das suas atividades cotidianas. Porém, a ansiedade, ela é componente dos mamíferos, ou seja, todos os animais que são mamíferos, eles são dotados de uma capacidade de desenvolver o estresse, que é justamente uma reação que protege o ser humano da extinção. Então, é um preservador da espécie o fato da pessoa ter preocupação com alguma coisa que possa lhe agredir. Então, quando é um caso de doença, então o psiquiatra geralmente consegue ajudar de maneira bastante simples até hoje em dia. Agora, nós estamos também abordando o tema para a grande maioria das pessoas que nos escutam de uma maneira importantíssima, porque nós vivemos, como você disse, um momento de maior ansiedade, porque nós estamos observando aquilo que em alguns momentos alguém chamou de maus feitos, ou de desmandos ou de erros, e que isso coloque em risco a nossa integridade como cidadãos, e o que então seria inteiramente normal que nós desenvolvêssemos ansiedade a partir desses fatos. É interessante essa questão da ansiedade ser uma característica dos mamíferos. Será, Turiba, que daí é que vem as expressões do sangue quente e o sangue de barata? Quer dizer, você é fulano, não tem o sangue de barata, não reage a nada, e fulano tem o sangue quente, o cara é muito estouradinho, essas coisas. Será que tem alguma coisa a ver, hein? Antes que o médico diga, vamos dizer do lado do nosso lado aqui, do lado da prosa. Vambora. Bom dia, doutor. Como vai? Bom dia, Golo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E isso que o doutor Jarbas acabou de dizer, eu acho que eu vinha pensando sobre isso. Eu acho que realmente nós estamos sofrendo de uma fobia, de uma ansiedade coletiva. Porque realmente de coisas pequenas... coisas que tinham que ter um certo controle passam imediatamente com uma rapidez muito grande para um descontrole, para uma situação de explosão social mesmo. E isso eu acho que é o que nos preocupa, e talvez não é o cidadão só que está de cabeça quente, eu acho que a sociedade está de cabeça quente, o sangue está fervendo com muita, muita intensidade. Eu vindo para cá, passei na banca de jornal, não deu tempo de ler os jornais, que eu só leio na parte da tarde, quando eu vou à agência, e dei uma olhada assim rápida nos jornais, é aquela mania de jornalista, de passar, sair, botou o pé na rua, se não tem um jornal em casa... É. Não basta aquilo para que a gente banca. Ouviu no rádio ou viu na televisão, mas dá uma olhada na banca. E eu não resisti, eu não sou um cara de comprar jornal na banca, porque eu tenho jornal e leio jornal também na internet. Mas a capa do Extra de hoje me chamou a atenção. Quer dizer, ponto de você trazer ele. Ao ponto de eu trazer. nada mais do que 5 ônibus. Um ônibus custa no mínimo R$500 mil. No mínimo R$500 mil. Então nós estamos falando aqui de um prejuízo material, somente prejuízo material, de cerca acima de 2 milhões. Afora toda uma grande região do Rio de Janeiro que está absolutamente deflagrada. Né? Então essa sociedade, ela está de cabeça quente, é uma ansiedade muito, muito grande. Que tem gerado esse descontrole. É uma polícia muito nervosa, muito despreparada, que responde à ansiedade da sociedade com mais ansiedade ainda. Ou seja, é lenha para fogueira. É literalmente fogo na gasolina, diesel, fogo no diesel aí. E eu entrar aqui nesse estúdio, eu vi ali no ar 10 e 13, etc. E lá em cima tem uma imagem de São Jorge, que é o santo protetor da sociedade carioca e de todos nós. Então, Golo e doutor, me permita eu aproveitar essa ocasião. E eu sempre gosto de vez em quando, ler uns poemas aqui. Quando eu venho, afinal claro. De contas, é a minha arma. É o meu é com poemas que eu enfrento os meus dragões e tudo isso. E esse poema chama-se Oração para Nossa Senhora da Bala Perdida. Isso é uma oração para ser lida pelo carioca antes de sair de casa. Mãe, afasta de mim esta bala, este dardo inflamável, esta seta dioturna, este terror sem rumo, este projeto alado e raso, pois, já que elas não cessam, que pelo menos nos errem. Rogai por nós os passantes, os transeuntes, os pedestres, os motoristas, as crianças e principalmente as mães. E aqui eu ofereço esse poema a esta senhora de 72 anos que foi atingida no Morro do Alemão para proteger seu neto. Não nos faça alvos fáceis desta chuva de petardo, não nos atinja o corpo, nem a alma, nem os prantos. Que veloz não me alcance, que sua força não me curve, que seu fogo não me queime, que o acaso não me derrube. Eu, que diariamente passo por favelas, becos, vielas, por túneis, curvas, células, eu, que faço bom combate, protegei as nossas vísceras das emboscadas bandidas, dos acertos entre quadrilhas, do fogo amigo ou polícia. Só te peço, ó mãe amiga, santa do cotidiano, poupe-nos o banho de sangue de passagem tão insana. É isso aí. Você sabe que essa, o que o Toriba falou e a capa do Extra de hoje, essa primeira página, é bastante eloquente. A foto que está aqui estampada é uma foto bem grande de dos ônibus pegando fogo. E é sintomático também que essa resposta popular, não apenas no Rio, em São Paulo também é até mais eloquente isso, mais frequente. O incêndio de transporte coletivo, o incêndio dos ônibus em particular, que são transporte de passageiros, não é um transporte de massa, e que é um dos vilões da mobilidade urbana, mais no Rio de Janeiro do que em São Paulo. E não estranha, portanto, que por causa da morte de algum morador de favela por causa da ação violenta da polícia, a comunidade responda incendiando ônibus. O que espanta e ainda me causa uma certa perplexidade é que é um padrão. A polícia age da mesma maneira na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Oeste, em todos os lugares, no centro da cidade, em qualquer canto. E hoje isso é muito visível porque nós temos câmeras que controlam o tráfego e que controlam a segurança do comércio em toda parte também. Isso está numa escalada, Jaber? Você acha que nós estamos vivendo um processo de eclosão de alguma revolta social que pode se avizinhar aí com Copa do Mundo, ou com um estopim que possa se acender numa situação assim? Tenho a impressão que nós estamos numa escalada de violência crescente. Eu, às vezes, me ocorre um pensamento que se nos anos 60 o morro estivesse armado como está agora, teria sido a chamada revolução e a resistência à revolução na época, teria sido de uma violência atroz. Você acha que um golpe militar, né, no cenário atual teria uma resposta social, é isso que você quer dizer? Honestamente, eu não vejo mais hoje como haver um golpe militar. Mas se fosse esse cenário, em 64, o morro desceria. Os traficantes se enfrentariam. Nós já estamos com o que há de melhor nas Forças Armadas, que são as tropas de elite da Marinha, né, dos fuzileiros e dos paraquedistas, a elite das Forças Armadas brasileiras. Os homens mais treinados, que são profissionais, eles estão subindo o morro e aparentemente não estão conseguindo debelar esta forma de manifestação violenta. Agora, é importante chamar a atenção que esse tipo de manifestação que coloca imediatamente em risco a sobrevivência do indivíduo, ela gera uma descarga adrenérgica, ou seja, o organismo do mamífero, do ser humano, portanto, libera adrenalina de uma tal forma que leva a pessoa a se sentir extremamente agredida. E isso gera o estresse, e isso gera ansiedade. E nesse caso específico, aquilo que se chamava lá no passado como neurose de guerra, agora se chama síndrome de estresse pós-traumático, ou seja, ansiedade pós um traumatismo violento. E não é necessário nem que a pessoa esteja envolvida diretamente. As simples notícias nos jornais, na televisão, podem gerar numa pessoa à distância a sensação de insegurança necessária para desencadear um processo de ansiedade doentio. A verdade é que uma pessoa como o Toriba, por exemplo, que não é morador da Zona Sul do Rio de Janeiro, não mora em comunidade, ou seja, não mora no morro, E já se sente. Eu moro perto. Tá? Sim, todos nós moramos. Moro ali no Largo do Machado. Na verdade, um em cada três cariocas mora em favela. Então nós moramos perto, né? Em qualquer lugar que você mora, você está morando. Quem mora na Tijuca, por exemplo, está cercado de favela por todo canto ali. Então, mas a verdade que eu quero dizer é que você já sente isso que ele acabou, que o Jaber acabou de dizer, a ponto de você passar na banca do jornal, e o próprio jornal também já estampa isso aí, já põe isso como chamada principal para vender jornal, porque isso é uma sensação da sociedade. A insegurança que a sociedade sente, a ansiedade que esse tipo de comportamento também desencadeia nas pessoas que não têm a ver diretamente com essa violência, acabam provocando aí, eu acho que até uma síndrome pré-traumática e não pós-traumática, né? A pessoa, ela já antes do trauma já tem o meio, já vira fobia, né? Já entra numa outra seara da patologia. Você acha, Turiba, que nós estamos caminhando, já que a Copa do Mundo está chegando aí, a Copa do Mundo, hoje eu estava vindo para cá, estava ouvindo no rádio também alguém dizendo que o vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional teve aqui e disse que nunca viu na vida dele uma preparação tão ruim para uma Olimpíada quanto a preparação aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, as provas que estão programadas, provas náuticas para Lagoa Rodrigo de Freitas, muito provavelmente terão que ser realizadas em outro município que não o Rio de Janeiro, porque não haverá tempo, mesmo que as autoridades agora determinem que vão despoluir agora na marra, não vai haver tempo para isso e para fazer essas provas. Em resumo, a Copa do Mundo vem aí, me chamou a atenção também que a FIFA notificou o Alzirão, na rua Alzira Brandão, na Tijuca, que é um ponto tradicional de torcida, é um ponto, inclusive a TV Globo sempre patrocinou o concurso da rua mais bonita, mais enfeitada, enfeite a sua rua, e transmitia ao vivo, né, de lá, né, a reação da torcida. Isso era um atrativo para as pessoas enfeitarem as suas ruas, aparecer na transmissão do Jogo do Brasil na Globo, e a Globo está caladinha, e a FIFA disse que o Alzirão não pode usar nem a expressão Alzirão Copa 2014 e nem Brasil 2014, ambas as expressões, Copa 2014 e Brasil 2014, são patente, registro, propriedade intelectual da FIFA. Isso também eu acho que aumenta, se não a ansiedade, pelo menos a temperatura do sangue dessa torcida que está a quantas Copas do Mundo que esse pessoal se reúne para torcer ali, e nessa não seria diferente, porque os ingressos são proibitivos nos campos de futebol, e os jogos também no Maracanã serão pouquíssimos, né? Não serão, só o Brasil só vai jogar no Maracanã na final, né? Então esse tipo de coisa, como é que você vê isso aí? Alzirão padrão FIFA. Alzirão padrão FIFA. Como aliás, é que eu vinha passando para cá e tem uma feira ali no Largo do Machado, o cara tava vendendo banana. Banana padrão FIFA, olha a banana padrão. Por causa desse episódio aí, claro, do Daniel. Por causa, né, desse episódio. Eu acho que há realmente. É assustador, né? Não é, doutor Jaber? Quando a gente tem a informação que nós estamos a um mês da Copa do Mundo. E vocês, nós nos lembramos o que acontecia em Copas passadas. Quer dizer, nós pintávamos rua, pintávamos vila, fazíamos comitê de torcida, embandeirávamos as ruas todas. Eu, nesse domingo, eu fui almoçar com meu neto de 10 anos e ele perguntou para mim: vô, você já tem o álbum da Copa? Ah, é. E eu olhei assim para ele e falei: não, mas vou comprar agora. Porque eu tenho que ter o álbum da Copa. Não, mas eu estou atrasado. Estou atrasado. Fui lá e comprei R$20 de figurinha. Ele tinha um. Não, ele, na realidade, ele me deu um álbum. Ele tinha ganho dois, o pai, etc. E agora estou fazendo. É a minha primeira manifestação da Copa. Mas ontem eu li uma coisa muito interessante numa dessas notícias, e é uma chuva de notícias, já não me lembro mais se foi em alguma agência, se foi no Facebook, se foi, uma frase bem significativa desse momento. Mesmo tendo Copa, não vai ter Copa. Pois é. Quer dizer, há uma contradição enorme, que é justamente a paranoia que nós estamos vivendo. Você imagine o seguinte, esse povo aqui que a gente está vendo, que ontem enfrentou o choque e queimou 5 ônibus, que espírito que esse povo tem lá no Alemão, lá naquela comunidade maravilhosa da Penha? Quer dizer, quem nunca subiu as escadarias da Penha para pagar promessa, para, enfim, para participar daquelas festas lindas que tinham de lá, um bairro e uma região maravilhosa? Com que espírito que esse povo vai se preparar para a Copa? Nós somos todos patriotas, nós queremos todos ver. Eu fiquei espantado com a entrevista do Filipão no Fantástico de domingo, onde Filipão, enfim, é um cara muito ligado, muito espirituoso, e virou o maior garoto. Ele é mais garoto propaganda do que o Neymar. Tem mais de rolê. Tem. Ele faz para propaganda para 3-4 marcas de carro diferentes. Não, ele faz companhia de avião. Ele é ator. Preso, aquele gauchão preso, mas que solta. A certa altura ele diz assim: não nos preparamos, o país não se preparou. Faltou escola, faltou educação, faltou. Quer dizer, o país com perdeu uma oportunidade, não é? E daí surge, assim, das entranhas do mundo político e da paranoia do mundo político. De repente, ontem também foi um outro fenômeno. Eu estava falando aqui para o doutor Jaber, que no Brasil as notícias parece que elas não conseguem completar 24 horas ou 48 horas, né? Porque se a gente tinha uma notícia no sábado, domingo já é outra, de domingo para segunda surgiu a notícia do caso da banana do Daniel Alves, aí hoje já é outra informação, já a paranoia já está espalhada pelo Rio de Janeiro. E ontem no mundo político surgiu com muita força a expressão volta Lula, inclusive com partidos políticos assinando documentos para a volta dele. Então é muito efervescente tudo isso. Você acha, entendeu, que esse negócio tem a ver, Jaber, com esse cinquentenário do golpe militar? É melhor volta Lula do que apelar para os militares, já que os militares também não têm essa disposição de pegar essa banana de dinamite, para usar a expressão banana, continuarmos na horta aqui? Olha, eu não sou um grande pensador na área política, mas me ocorre que nós funcionamos como se tivéssemos apenas dois partidos, né? Militares voltando ao poder ou ficar como está. Não se tem uma terceira via. Não se fala numa terceira via. Oposição no país não se manifesta. Então, militares não têm, não são mais viáveis, não há mais viabilidade. O militar hoje é um profissional, é um cara treinado para ser profissional. Ele já não se sente mais assim um personagem de grande destaque na condução dos destinos nacionais. O militar, ele é treinado para ter uma função institucional, ele quer se sair bem naquela função para dar continuidade à carreira dele. Então não existe como se fazer um golpe militar aqui no nosso país. Por outro lado, chega um ponto em que, meu Deus, uma coisa como essa, venda da compra de uma refinaria nos Estados Unidos por 1 bilhão... um negócio assim, e isso vai se escondendo, vai ficando ali atrás. Eu não sei, não. Agora, essa história da compra dessa refinaria da Petrobras em Pasadena, nos Estados Unidos, eu questiono muito uma coisa. Eu digo, rapaz, eu nunca imaginei que banco e refinaria de petróleo, muito menos nos Estados Unidos, pudesse dar prejuízo. né? Banco não acumula prejuízo na sede do capitalismo mundial. E refinaria de petróleo, no lugar onde você tem o maior consumo mundial de petróleo, ainda tem, porque daqui a pouco a China vai chegar lá, mas ainda tem, por força de cada habitante ter dois carros praticamente, você como é que você vai ter prejuízo com uma refinaria? Eu vi uma das pessoas envolvidas nessa história, que eu não sei, não me lembro o nome, é tanta gente envolvida que a gente não consegue lembrar todo mundo, é o futuro ex, o outro que foi ontem, dizendo que isso não adianta ficar reclamando desse prejuízo, isso se amortiza ao longo do tempo, é esperar que o lucro é inevitável, não há como, o negócio não dá dinheiro. Então, se você gastou um bilhão agora, vai, espera, segura o mico, fica com o mico na mão, porque esse negócio vai render. Eu não sei, eu estou aqui falando isso também porque a minha perplexidade é a mesma que a de vocês aí. E como é que a gente foi parar nessa situação? E como é que isso se torna uma bandeira da oposição nesse momento pré-eleitoral? Por que é que isso não foi levado? Isso aconteceu há quanto tempo? Essa compra dessa refinaria e essa compra da parte da outra empresa que era sócia, tudo isso aconteceu há anos, né? Mas você concorda que esse tipo de discussão vai levando a uma descrença? Claro. Essa descrença, quando chega um determinado momento em que a população mais carente começa a se revoltar, culmina nisso, nessa enorme ansiedade que explode em conjunto, uma massa explode, e aí queimam-se 55 ônibus, como aconteceu em São Paulo. E esse negócio, eu acho que não só, não é tanto uma descrença, mas um ceticismo muito grande. As pessoas ficam muito impotentes e acham que não há solução à vista, não... Esse negócio do movimento que você falou, Turiba, do Volta Lula, entendeu? Quer dizer, a Joyce Pascovitch botou na coluna dela esse negócio. Isso aí é a verbalização de uma decepção muito grande com a Dilma. Né? O Jô Soares deu uma entrevista, coisa de um mês e meio, dois meses, ao Globo. O Jô Soares, não, perdão, o Jaguar deu uma entrevista de uma página ao Bloch, né, Arnaldo Bloch, em que ele, falando da decepção que ele teve com os governos do PT, ele disse que o Lula foi uma decepção, porque não fez o que poderia ter feito respaldado pelos votos populares, e a Dilma ele classificou como atrozmente medíocre, o que me pareceu de uma extrema crueldade, mas é muito cru, é isso, entendeu? Você está lidando com... Um poder constituído que não tem parece que não tem um refinamento, aí falando de refinaria, né? Não tem um refinamento, não tem um traquejo, não tem um jogo. Você quando lembra de que nós tivemos presidentes como Juscelino, o rei, né, do jogo de cintura, nós tivemos até o João Goulart como presidente, o homem que lidava com as oposições. A grandeza da política, que é a conversa e a busca de soluções, essa foi pro espaço. Na realidade, os governos, porque, a bem da verdade, não é só a Dilma que caiu de um ano para cá, e aí as pesquisas do Ibope estão aí, ela caiu em todos os pontos, quer dizer, em todo qualquer tipo de avaliação. No entanto... também aqueles que se colocam como oposição, especialmente o ex-governador de Minas e o também governador de Pernambuco, também não avançam. Quer dizer, Marina, que era uma esperança, ficou pelo meio do caminho como uma vice. Ninguém vota em vice, não é? Então a descrença é generalizada. Quer dizer, e eles tiveram a grande chance, nós estamos para completar aí um ano de junho do ano passado, junho, julho, quando a juventude brasileira se mobilizou. Nós tivemos passeata aqui, que teve 1 milhão de pessoas que cobriu da Candelária à prefeitura. né, pedindo reformas políticas, pedindo providências extremas. Era um momento de grande esperança, era um momento que o gigantismo da juventude tinha acordado. No entanto, esse gigantismo se perdeu no próprio saídas que foram dadas àquelas manifestações, a radicalização e a descrença do governo, que imediatamente sentou em cima, levou o negócio em banho-maria, não dá tempo de fazer mais nada, a eleição está chegando. Então, e a solução é uma solução de repressão. Quer dizer, o que se pensou para tudo isso é uma solução de repressão, tanto no para as manifestações estudantis como para as manifestações mais populares, das populações, das camadas mais pobres e tudo isso. E tome bromação, tome decepção em cima, né? Você vê o programa Minha Casa, Minha Vida, o que que é? É entregar prédios com rachaduras enormes à população, né? O que que essa população pode esperar de um governo isso como esse? Isso também é um vício do sistema, né? Da corrupção, né? Da licitação, do roubo, que transforma obra nova em obra velha no momento da própria inauguração. Agora, ô Jaber, esse ceticismo, essa descrença, esse sentimento de impotência, quando ele se torna muito forte, ele pode desencadear na revolta que nós estamos vendo na primeira página do Extra hoje. Eu estou usando muito a Copa do Mundo como referência, porque é um evento que nós todos sabemos que mexe com os brios. O Brasil já foi conhecido, a seleção brasileira é conhecida como a pátria em chuteiras. Nelson Rodrigues chegou a cunhar essa genial expressão, que infelizmente é verdadeira. Digo infelizmente porque a pátria é muito mais do que isso, o país é muito mais do que esse momento. Mas esse é um momento especialmente, um elemento catalisador muito perigoso. Eu vejo isso como um estopim, se a situação for nessa escalada que nós estamos vendo aí. Hoje no Pavãozinho, amanhã no Alemão, depois da manhã em Costa Barros, depois vai ser na Rocinha de novo, depois, entendeu? É isso que eu estou vendo, aquilo que o Turiba falou. Quando a coisa está começando a descer, as camadas mais baixas, não é mais estudante de classe média reclamando contra o aumento da passagem do ônibus, nem o pessoal mais esclarecido pedindo a rejeição à PEC 37, essas coisas, entendeu? Nós estamos tratando de questões do vizinho que está morrendo, do rapaz que aparece na Globo e que está morto ali em circunstâncias bastante misteriosas, nebulosas. Tudo parece conjuminar para isso. Como é que você vê isso aí? Nós temos... Eu me rendo a uma evidência cultural que é a história da medicina. A cultura médica tem 2.500 anos, aproximadamente. Então, tem 500 anos mais do que a cultura católica. Então, é um acúmulo de saber muito grande. E que nós devemos levar em consideração isso. Então, o que que acontece? Quando um ser humano se sente acuado e ele se entrega, ele está se deprimindo. Então, quando a situação é muito difícil e a pessoa diz, não vai adiantar nada, e recua, ela está num processo de depressão. Quando ela reage, e às vezes até de forma violenta, ela está combatendo uma doença chamada depressão. Ela está tentando agir para modificar a situação externa que lhe é prejudicial. Cabe a nós, que estamos mais serenos, e aos governantes que desejam estar nesta posição, gerenciar o sistema para que essas pessoas não criem um choque tão grave a ponto de inviabilizar a vida cotidiana. Então, basicamente, se nós temos uma pessoa descontrolada, como eu já disse aqui anteriormente, até em tom jocoso, no passado era caso ou da Rádio Patrulha ou do pronto-socorro. A Rádio Patrulha chega de maneira sempre mais, reage de maneira geralmente violenta. O pronto-socorro tenta conter uma pessoa que está descontrolada, mas sempre com um carinho a mais. Então esse povo todo que está se sentindo oprimido, que não tem uniforme, já estamos há 41 dias que acabaram as férias e os alunos não receberam os uniformes. Puxa, tem aluno que usa o uniforme no seu cotidiano porque ele não tem outra camiseta para usar. Então nós estamos construímos estádios bilionários e não tem roupa para o estudante. Não tem comida, a inflação está aumentando. Então o que que acontece? Esse povo que está mal alocado, num calorão danado que foi no verão, sem ar refrigerado, sem luz, a luz elétrica aumentando, sem comida, sem cuidados básicos, se esse povo se entregar, nós vamos ter um povo deprimido. Então esse povo está agindo. E o que que nós temos que fazer? Nós temos que mudar a aplicação dos nossos bens. Os bens públicos têm que ser aplicados em função das necessidades da população. E aí é que nós estamos nessa questão, voltando ao que você falou, Turiba, de que nós vamos ter Copa, mas não vamos ter Copa. Já não tivemos a Copa, não é isso? Não é? Que é uma situação, esse diagnóstico do Dr. Jaber, é realmente uma sociedade em busca de uma cura, digamos assim, em busca de soluções. E que eu nunca vi. Nós estamos hoje aqui num programa que, não sei, entendeu? A gente tem que tomar cuidado, que eu vou sair daqui meio deprimido. O doutor Jaber trouxe um comprimidinho. Vou ver se eu arrumo uma animação para pisar, para olhar o sol. Pô, lá fora tem um sol lindo. O dia, esse dia, o Rio de Janeiro, no mês de maio, né? Que o Drummond Rio amanheceu em flores. O Drummond tem uma crônica. Eu não quero dias lindos, não é? Pois é, mas então, o tempo estava meio nublado quando eu vim. Aquele friozinho com até calor. Nisso aí. Não? Mas sei lá, de repente você vai andando um congestionamento e alguém pega, queima um ônibus na sua frente. Aí o friozinho vai embora. Uma bala perdida. Realmente é uma... E o pior é que as balas, elas não são perdidas. Não, tem endereço certo. E os ônibus não pegam fogo à toa. Ou seja, não há uma combustão espontânea. Não, não é. Então esse aqui é o caldo que ao qual eu me refiro. Nós estamos na proximidade de uma Copa do Mundo e eu sei que você até botou isso no Facebook, você é voluntário para trabalhar na Copa. Como é que você... Não, eu fui voluntário. Desistiu já? Eu fui voluntário na Copa das Confederações. Das Confederações. Mas aí fui fazendo os treinos quando eu descobri que eu não tinha chance de ficar no campo vendo o jogo. Eu só ia entrar lá e segurar uma plaquinha e botar no chão e logo depois iam me expulsar a mim, aqueles 400 voluntários. Ainda teve uma menina que levou uma faixa escondida, não lembra não? Mas eu já não tenho, já passei da idade. O que dizia a faixa, hein? O que dizia? Não vai ter Copa! Não vai ter Copa! Ela tinha que levantar um cartaz, aplauso, né? Que era aquele negócio da claque, né? Para animar a galera. Porque também tem essa questão. As pessoas vão ver a Copa de fora. Mas apesar de tudo isso, nós temos alguma esperança. Eu acho que esse gesto do Daniel Alves, que foi um gesto antropofágico, ele transformou aquilo que era uma ofensa, ele engoliu ali em 6 segundos, segundo a televisão. Eu também fiquei contando. Como é que esse cara comeu uma banana tão rápido? Porque descascou e bateu o escanteio. Ainda bem que ele jogou a bola para a área e ficou lá mastigando. Eu não consigo comer uma banana. Esse gesto foi genial. Daniel Macunaíma Alves. Daniel Macunaíma Alves. Né? O mestiço de cabelo sarará, de olhos verdes. Ele é um ser mestiço. Deu uma resposta ao mundo inteiro do que se faz com esses resquícios de Hitler e Ku Klux Klan Agora, existe o pior é que isso não parece ser um resquício, isso parece ser um ressurgimento. Parece que isso tem sido, desde do neonazismo, dos carecas, dos skinheads, isso aí parece que vem ressurgindo, vem não crescendo. A xenofobia na Europa, esse tipo de movimento, vem demonstrando que não é uma... Essas demonstrações racistas em campo, elas chegaram ao campo, mas elas já estão na sociedade europeia já há algum tempo. Longe, é interessante, porque longe de ser uma arrogância a posição racista, ou seja, o branco quando agride o negro através de argumentos racistas, parece que o branco se coloca numa posição superior. Na verdade, o branco agride o negro por medo. Porque, em primeiro lugar... Se sente incomodado, né? Ele se sente incomodado. Com o quê? Com o sucesso daquele homem. Porque aquele jogador que está ali, naquele ambiente do futebol, eu não sei, na vida íntima, que às vezes sofrem grandes problemas, mas no ambiente do futebol ele é um homem de enorme sucesso. Ele é um homem que tem, que ganha milhões, que tem uma posição profissional invejável, que se veste lá com roupas, até às vezes recebe críticas, mas as roupas mais modernas que são fabricadas na Europa, os maiores escritores, tem os melhores carros, moças bonitas, às vezes também rapazes, né? Porque afinal de contas o prazer é democrático. Então, todo mundo admirando aquele sujeito, e ele não faz o gol que daria aquele sujeitinho anônimo na arquibancada, branco, a oportunidade de gozar um outro do outro time. Então ele também toma... branco. Um branco azedo gozar do outro. Mas outro dia, num país da América. Vinagre! Eu sou mais do azeite, não gosto do vinagre. Num jogo, eu acho que foi o jogo da Taça Libertadores da América, eu acho que foi no Peru e etc. Tal, entendeu? Jogaram também, toda vez que aquele cabeludo, acho que do Cruzeiro, Tinga, né? Pegava na bola, o pessoal fazia barulhos e... E foi a mesma época do Arouca, né? Os dois sofreram agressão simultânea. Agora, quem é que estava ali agredindo, etc. Tal? Era um peruano, era um índio. Era o Bagajosa. Era o Bagajosa que estava ali jogando. El Cholo. Então é realmente de uma complexidade incrível. Agora, que o gesto do Daniel Alves foi de uma genialidade, de uma coisa que virou... Foi um oportunismo fantástico, né? Peça de publicidade. Exatamente. Entendeu? Transformou essa fruta maravilhosa. Eu como duas, três, porque tem muito potássio e tudo. Eu antes de caminhar nas minhas caminhadas, eu descascar uma bananinha e tudo. Então hoje eu postei um artigo. Cuidado com a overdose de potássio. Hein? Eu e de açúcar. Eu que tenho problema de controle de glicose, banana sempre acompanhada de outra fruta mais leve. Mas na realidade eu faço uma banana. Banana, menina, contém vitamina, engorda e faz crescer. Né? E além disso, tem aquela. Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana. Uma tradução de uma música da Miriam Makeba. Que não era isso. Antropofagicamente, ela cantava numa linguagem. Zulu, ela é sul-africana. Não tinha nada a ver com isso aí. É que nem o Edmundo não sabe o que faz, né? O Edmundo. Não tem nada a ver com o Edmundo. Então, gente, a gente tá viajando na maionese. Isso aqui melhorou agora? Melhorou. Meu astral tá melhorando. Eu vou até fechar esse jornal aqui que... Sim, mas aí é o seguinte, voltando então a essa... ao início da nossa conversa, essa situação de ansiedade, de expectativas, muitas dessas expectativas serão realizadas. Como, por exemplo, há uma expectativa de que tenhamos uma eleição em outubro. Essa expectativa será realizada. Não há possibilidade, pelo menos aí o doutor Jávia já garantiu que os militares com quem ele conversou ontem na clínica não vão dar golpe, então nós teremos eleição. Eles não querem esse abacaxi. Eles não querem. É, eles preferem uma banana do que o abacaxi. Mas essas expectativas que serão frustradas, umas serão realizadas, outras serão frustradas. Essas que serão frustradas, elas podem disseminar um sentimento de depressão ou de revolta, Jaber? Você acha que, pela índole, pela história do comportamento do brasileiro médio, pelo jeito do brasileiro médio, pela carga de impostos que ele já carrega no ombro, a carga de submissão ao Estado que é histórica, a carga de indignidade civil que ele também já tem no sangue, isso tudo você acha que aplaca a situação ou você acha que nós teremos, por causa de expectativas frustradas, podemos ter manifestações mais veementes? Eu devo admitir que sou otimista. Por vários motivos, um até exemplificado aqui na nossa reunião nesse momento. Por exemplo, nós temos um militar radical que é deputado. Ele agora está se lançando, ele solicitou permissão para se lançar na candidatura de presidente da República. Então, o militar mais radical que nós conhecemos, ele deseja participar do processo democrático. É um militar que mais tem votos. Então, claramente, nós nos encaminhamos para o processo democrático mais uma vez. O processo democrático, ele vai se depurando com o tempo. Não há solução para isso. Ele serve como catarse para essa população, para esse sentimento de frustração? Não creio que sirva como catarse. A catarse é feita agora, atualmente, dessa forma violenta, né? Essas explosões, os black blocks. É. Então, essa seria uma catarse. Antigamente tentava-se jogar a catarse no futebol. Não vai mais pegar. Pois é, isso aí. Como é que a gente já não vai ver a Copa dentro do estádio? Aí a FIFA diz que não pode ver a Copa também do lado de fora do estádio. A 2 quilômetros você já não vai poder tomar uma cerveja do lado do estádio vendo a Copa. É, os bares que vão ficar em volta vão ter que estar fechados. Como é que vai ser isso? Rapidamente, eu quero mostrar o que aconteceu aqui. Nós ficamos realmente preocupados com o que nós estávamos falando. E, de repente, nós fizemos humor. O humor é uma grande saída. E o brasileiro, nesse ponto, notadamente o carioca, é bom de tirar onda com o humor. Então, eles vão botar lá na torcida, vão colocar... Salve o Brasil 2014, Brizil, Brizal. Eles vão criar alguma... Desculpe o termo, assim... popularmente alguma sacanagem para... Eu tô com raiva da FIFA, então vou usar esse termo, para esculhambar a FIFA. Certo. Então acho que o humor é uma grande saída também. É. Ainda bem que a gente hoje... Eu já tive vários tipos participei de vários tipos de conversas sobre, enfim, os momentos, esse momento político e cultural que a gente vive, porque é um momento de efervescência cultural muito intensa, cada manifestação é muito rico. Todo momento assim é muito rico. Então, o doutor Jaber está nos proporcionando uma análise pelo ponto de vista da psiquiatria, né? do tratamento do coletivo, do psique coletivo do brasileiro, que eu acho que antropofagicamente vai engolir a FIFA também, como nós engolimos o racismo. Então nós vamos, não sei como, mas vai ter um momento que nós vamos também, como mastigamos o bispo Sardinha, vamos mastigar a FIFA de alguma maneira. Na realidade, quando a bola começa a rolar, todos nós nos transformamos um bocado, né, doutor? A gente não admite o ruim. É verdade. Foi como disse o Filipão ali naquela entrevista, falou assim, alguém aqui aceita o segundo lugar? Pois é. Todo mundo gritou, não, de jeito nenhum. E eu ia voltar exatamente ao Filipão para a gente encerrar a conversa, porque o Filipão, ele tem, justamente por ele ter esse perfil Ele é uma pessoa, ele é um cara carrancudo, ele é um vizinho ranzinza, ele é o vizinho que reclama do barulho da vitrola alta, vitrola, olha só, do som alto da tua casa, né? Da televisão que está fazendo, muito, o jogo que você ouve com os amigos faz muito barulho. Mas ele, até por essa característica, ele se identifica demais. Um paizão, né? É, com a média. É. Ele, tanto dessa vez, ele acabou com aquele mito da família Scolari. É, ele já chegou e disse, não, nada de família Scolari, porque senão você acaba fazendo aquela coisa que é uma réplica do país, onde o Estado é o pai, né? A presidente é a mãe do PAC, como disse o Lula, né, cara? Então, a gente, o Filipão, na verdade, ele está nesse momento, e daqui até a Copa ele vai ocupar espaço cada vez mais, mais primordial na mídia e nas conversas, e nós vamos ver, ainda vamos ver o Filipão comendo uma banana no Globo Esporte ou no programa de televisão desses aí, ou no estádio, quem sabe, né? É isso aí, para a gente despedir você. Olha, Felipe, só, mais uma vez agradeço, o papo é sempre, a gente sai daqui sempre arejado, eu vou sair e vou olhar o sol do Rio de Janeiro e o tempo com muito, muito bons olhos. Eu sei que a barra anda pesada para muita gente e é isso mesmo, é um momento de catarse, de transformação. Agradeço o seu convite, agradeço aqui as boas noções que eu aprendi com o Dr. Jaber e estamos à disposição. Bora! E eu acho que nós vamos ter Copa, mas não vamos ter Copa. Queria que você falasse um pouquinho do Quetais aí, que você trouxe também o Quetais e não falou até agora. Só leu não, um porque poema. Eu li um poema da outra vez, eu li três. Onde é que acha o Quetais? O Quetais é um livro que saiu pela editora Sete Letras, ele está nas redes, nas principais redes aí de livrarias do Rio de Janeiro. É bom a gente ter um livro editado por uma editora oficial que o distribui muito bem. A distribuição é o nó dessa questão. Como no cinema. E como saiu uma boa resenha do Zé Castelo no Prosa e Verso do Globo, as pessoas que gostam de poesia têm procurado e tudo, né? Eu lancei aqui, lancei em São Paulo, fui a Brasília, onde revi muitos amigos, foram mais de 100 livros vendidos, e agora eu estou me preparando para ir a Minas Gerais depois da Copa. Legal, depois da Copa. Vai parar junto com o Campeonato Nacional, o Campeonato Isso, Brasileiro. Vai parar tudo. Jaber, você para despedir. Muito obrigado, hein, mais uma vez pela oportunidade de estar com você, ouvinte. É uma alegria muito grande a gente poder participar e contribuir de alguma maneira. Se você está sentindo aí alguma dificuldade, algum problema da ordem da ansiedade ou da depressão, nós colocamos à disposição o atendimento gratuito no telefone 2540-9091, 2540-9091. A professora Ângela Holanda, que já esteve aqui conosco, ela vai recebê-lo e vai ter como lhe atender nessa sua dificuldade. Volto a dizer, é um serviço gratuito. Muito obrigado. 2540-9091. 2540-9091. Tá certo, valeu, Jaber. Muito obrigado pela participação sua, pela participação do Tuniba aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o Tema Livre. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Um bom dia para você e até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.